Gol de Oscar X-Ray. Boa noite, prossiga. Boa noite. Como Finger 4 do pátio principal, e solicito autorização de giro de motor, marcha lenta, já em acordo com o pessoal do pátio, por aproximadamente 5 minutos. Seguinte, entendido que já está em coordenação com a Infraero, reporte ao término do cheque no portão 04, o Golf Oscar X-Ray. Salvador, aqui é o Gol, Golf Oscar X-Ray, informando o término do teste de motores, grato. Gente, o Golf Oscar X-Ray, bom dia. Torres Salvador, boa noite, 6966 Azul. Azul 6966, boa noite, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Entendeu, livre pouso, confirme novamente o vento, por favor. 160 graus, meia dúzia de nós. Gente. Azul 6966, solo ao 57, libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, Juliette, portão 10. Gente, próxima à direita, Alfa, Juliette e portão 10 na sua escuta. Torre Salvador, bom dia. Na 3170, final da 190. Então, 3170, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Vento 150 graus, 059. Ele pouso, pista 10, na 3170. Então, 3170 no solo 01, libere a direita na minha escuta, prossiga Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05, na sua escuta, na 3170. Salvador, Azul 6908. Azul 6908, avistado autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 50 graus, 05 nós. QNH no 0 no 4. Gente, livre pouso na pista no 0, 1 no 0 no 4. Ajuste. Azul 6908. Azul 6908, no solo azul no meio, libera a direita via Foxtrot, autorizado táxi Alfa Kilo, posição é 3 Lima, parte 3. Gente, Alfa Kilo 3 Lima, parte 3. Azul 6908. Salvador, são 3520, na final LS, é uma bom dia. São 3520, QNH no 0, 1 no 4, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 50 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso na 1 no 0, são 3520. Azul 6966, prepare a sair da Momo e aguarde a cópia. São 3520, no Solos 20, libera direita, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, 3520. Azul 6966, pronto, cópia. Azul 6966, autorizado para o aeroporto de Fortaleza, via Pesulo 19, nível de voo 330. Saída Momo, transição Froti, decola da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5137, controle 120, decimal 8. Azul 6966, só confirmando saída Momo, Cogbu, Froti. Azul 6966, correto, tema pronto, ponto 1-0. Salvador Tower. Salvador Tower, Argentina 1910, full established, silent 10, runway inside. Argentina 1910, clear to land, runway 10.